detalharia viajantes do tempo. Pelas estradas procurando seu momento, com corações grandes e olhares brilhantes, sonhavam com um amor tão vibrante. E o mundo é tão vasto, mas eles não paravam. Cada esquina, cada praça e esperança não se apagava. A jornada era longa, mas a amizade os guiava. Cada passo uma história que o destino preparava. Oh, oh, gatão e areia, explorando o infinito. Com amor em seus olhos, um caminho bonito. Encontraram um lar e o amor se fez real. Agora no meu coração, eles são imortal. Através de montanhas, rios e mares, eles enfrentaram tempestades e grandes olhares. Mas cada passo dado era um passo para mim, procurando alguém pra compartilhar esse carinho sem fim. E o mundo é tão vasto, mas eles não paravam. Cada esquina, cada praça e esperança não se apagava. A jornada era longa, mas a amizade os guiava. Cada passo uma história que o destino preparava. Oh, oh, gatão e areia, explorando o infinito. Com amor em seus olhos, um caminho bonito. Encontraram lá e o amor se fez real. Agora no meu coração, eles são imortal. E mesmo quando o sol se põe e a noite chega, o amor por eles nunca se entrega. Cada lembrança é um tesouro, um presente eterno. No meu coração eles têm um lugar eterno. E mesmo em areia, explorando o infinito. Com amor em seus olhos, um caminho bonito. Encontraram um lar e o amor se fez real. Agora no meu coração, eles são imortal. Final, gatão e areia, para sempre na lembrança. Seu amor é meu guia, minha eterna confiança. E mesmo que o tempo passe e o mundo se transforme, seu carinho é meu refúgio, meu eterno norte. Mesmo quando o sol se põe e a noite chega, o amor por eles nunca se entrega.